O Ministério Público de Minas Gerais firmou um termo de ajustamento de conduta com o município de Divinópolis, prevendo a implantação de controle da população de cães e gatos em área urbana. O acordo estabelece diversas ações que deverão ser desenvolvidas pelo município, como a castração cirúrgica e gratuita de pelo menos 280 cães e 56 gatos por mês, a realização de campanhas de educação ambiental, a promoção de eventos de adoção de animais abandonados, a implantação do serviço de registro e de controle de animais em área urbana e a fiscalização da venda de cães e gatos. O município de Divinópolis também se comprometeu a não realizar o recolhimento e sacrifício de cães e gatos como forma de controle populacional. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Beatriz Cordeiro.